Meus amigos e meus irmãos que me honram com as suas presenças aqui e com a sua audiência em seus lares, ou nas ruas, ou nos seus carros, ou nos seus ambientes de trabalho, digamos, em uníssono, esta prece potentíssima da Legião da Boa Vontade. Deus está presente. Viva Jesus! O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Vamos dar continuidade a esta série sobre o livro das profecias finais. Apresentada aqui totalmente numa linguagem despojada de quem conversa com os amigos. E trata-se de assunto que muita gente considera difícil. Mas Jesus diz que quando entrarmos em sintonia com Ele, diante dos tribunais da vida, o Espírito Santo falaria por nós. E nós acreditamos nisto. E Ele diz mais: onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Então, estamos completamente, totalmente, integralmente, profundamente, definitivamente tranquilos, porque quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Então vamos analisar juntos o Apocalipse de Jesus para os simples de coração, de coração, de coração, ilumina o cérebro das criaturas de Deus. Arthur Schopenhauer, considerado o filósofo do pessimismo, saiu então, em determinado momento do seu estado de sinistrose, e disse as seguintes palavras, que mostram que ele não era tão pessimista assim. O poeta é o homem universal. Tudo o que agita o coração humano de um homem, tudo o que a natureza humana, em todas as circunstâncias, pode experimentar e produzir, tudo o que reside e fermenta no mortal, é esse o seu domínio que estende a toda a natureza. E nós pedimos licença ao Schopenhauer para completar toda a natureza humana e espiritual. Porque nós estamos pregando aqui a respeito da união das duas humanidades, dentro do Apocalipse, que afinal de contas, novo céu, nova terra, descida na nova Jerusalém, tudo isso é unir a humanidade divina, espiritual, com a humanidade terrena que somos nós e que precisamos ser iluminados. O homem hoje é muito racional, muito científico. A ciência tomou uma projeção infinita, como nós contamos aqui no programa, ao estudarmos a palavra do professor de física Roger Rusk. A ciência, depois que Galileu, na torre inclinada de Pisa, derrubou a lei de Aristóteles sobre a gravidade dos corpos, surgiu numa revolução que marcou o início da idade da ciência experimental. Mas é preciso que a ciência, iluminada pelo amor, eleve o homem à conquista da verdade, a ponto de inspirar aos Iruzarus a deixar para a posteridade uma definição extraordinária de Deus, que é ciência, que é religião, que é filosofia, que é política, que é economia, porque tudo isso é criação dele, tudo isso é trabalho. E o operário é digno do seu salário, disse o Cristo. E Paulo apóstolo afirmou mais radicalmente: quem não trabalha não é digno de viver. E Jesus disse, o Evangelho, que o Pai não cessa de trabalhar e ele, Jesus, com ele, também não cessa de trabalhar. Então, na página 279 do segundo volume das Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus, síntese do capítulo de mesmo nome do terceiro volume de Brasil, Apocalipse, eu escrevi: a morte não existe, é o título da matéria. Isso não é uma afirmativa só para o homem em si mesmo, o homem particular. É para o homem religioso, para o homem político, para o homem cientista, para o homem filósofo, para o homem economista, para o homem artista, para o homem esportista, para o homem da vida doméstica, a mulher da vida doméstica, a mulher da vida na ciência, na filosofia, em toda a parte, para o ser humano, resumindo. Porque ao entendermos Deus desta forma, a civilização haverá de mudar. Bem que o progresso humano é lento, mas é progresso. Não é o progresso da destruição, não. Esse é um progresso que rebenta camada de ozônio, derruba florestas, vai extinguindo animais, vai tornando difícil a respiração ao ser humano, vai fazendo surgir em vírus que não se sabem de onde vieram, e bactérias, micro-organismos, que resistem aos remédios mais potentes, aos antibióticos mais poderosos. Precisamos nos integrar nesse Deus divino, nessa compreensão, nessa mensagem do Templo da Boa Vontade a respeito de unir as duas humanidades. A Jerusalém Celestial vem descendo. Para onde? Para a nossa habitação, que é o planeta Terra. Escrevi na página 279 e em diante, o segundo volume, Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus. Para se compreender a abrangência do Templo da Boa Vontade, é preciso antes conhecer o poema do Deus Divino de Alzirus Arur, cujas principais estrofes, as mesmas que se acham transcritas uma das paredes do Salão Nobre do TBV em Brasília, Brasil, trazemos a seguir. Poema do Deus Divino. O Deus que é a perfeição e que ora eu tento cantar em versos de sinceridade, eu nunca ouvi como em nenhum momento vi eu o vento ou a eletricidade. Mas esse Deus, que é o meu eterno alento, Deus de amor, de justiça e de bondade, eu, que o não vejo, eu o sinto de verdade como a eletricidade, como ao vento. E o sinto na ânsia purificadora, na manifestação renovadora do belo, da pureza, da afeição. Com ele falo em preces inefáveis, envolto em vibrações inenarráveis, que me trazem clarões da perfeição. Pois creio é nesse Deus imarcessível, que ampara a humanidade imperfeitíssima. Deus de uma perfeição inacessível à humana indagação falibilíssima. Bondade que os pecados não consomem, do Espírito Divino aos filhos seus. Deus sempre desce até seu filho, o homem. Quando o homem sobe até seu Pai, que é Deus. Pois creio é nesse Deus imarcessível, que ampara a humanidade imperfeitíssima. Deus, de uma perfeição inacessível à humana indagação falibilíssima. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 17, versículo 20. Jesus diz assim: se tivermos fé, aliás ele diz, se tiverdes fé, mas eu vou envolver todos nós. Se tivermos fé, como nos pede Jesus, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, ele diz, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui, lança-te ao mar, e assim acontecerá. Se tivermos esta pequeníssima fé, na medida de um grão de mostarda, depois se transformará numa árvore frondosa, Deus, em sua divina misericórdia, sempre nos providenciará o auxílio de que necessitamos, ou de que necessitarmos, que o Criador não falha com relação à sua criatura, mas não falha mesmo, não falha mesmo. Não falha mesmo. Mas eu digo aqui, a ação do templo da boa vontade não se limita ao campo das criaturas humanas, porque ele é também conhecido como o templo do ecumenismo irrestrito. Por que ele é conhecido assim? Porque o ecumenismo irrestrito do TBV, o Templo da Boa Vontade, permeia os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Muitos poderiam entender que esse aspecto de atuação sem fronteiras seja porque o TBV avançou além da reconhecida área da religião e expandiu sua influência altruística pela filosofia, pela política, pela ciência, pela economia, pelos esportes, pela arte, enfim, por todas as regiões do conhecimento humano e espiritual, como preconizou Alziru Zarura ao afirmar que religião, ciência, filosofia e política são quatro aspectos da mesma verdade que é Deus. Ocorre, porém, amigos e irmãos, que a missão do templo da religião de Deus é infinitamente mais ampla, porque adentra o território do invisível, o mundo dos espíritos, o plano dos nossos anjos guardiães, a pátria do Espírito Santo. Esse mundo, nós não entendemos como algo abstrato, mas como realidade concreta, cuja aceitação resultará numa extraordinária renovação da humanidade terrestre, que aprenderá muito com os vivos que habitam o mundo dos mortos, entre aspas. E não se encontram mortos coisa nenhuma. O grande brado do TBV é: a morte não existe. Por trás do grande ceticismo a esse respeito, da vida eterna, existe uma tremenda covardia de enfrentar-se à única realidade nesta vida. Um dia todos vamos deixar o corpo físico. Por sinal que Zarur nos deixou sobre a imortalidade, em forma de versos, o esclarecimento decisivo com o seu poema do imortalista. De novembro é um dia, na verdade, rico em lições para quem sabe viver. A maior ilusão é a realidade. Já ensinava o excelente Paul Gibier. Os vivos, pseudo-vivos, levam flores e lágrimas aos mortos, pseudo-mortos. Os mortos se comovem ante as dores dos vivos a trilhar caminhos tortos. Legítimos defuntos, na ignorância desses espirituais magnos assuntos, parece que ainda estão em plena infância e vão homenagear falsos defuntos. Não é preciso ser muito sagaz para sentir que a vida tem seus portos. Um dia o Cristo disse a um bom rapaz que os mortos enterrassem os seus mortos. Amigos, por favor, não suponhais que a morte seja o fim de nossa vida. A vida continua, não jungida aos círculos das rodas celestiais. Os mortos não estão aí cativos nos túmulos que tendes ante vós. Os finados agora são os vivos, finados mais ou menos somos nós. Bem, prosseguindo, página 282, união consciente das duas humanidades. Os mortos não estão aí cativos nos túmulos que tendes ante vós. Os finados agora são os vivos, finados mais ou menos somos nós. União consciente das duas humanidades. Com esse trabalho realizado pelo Templo do Ecumenismo Irrestrito, queremos permear o mundo material religioso com o mundo espiritual religioso. O mundo material político com o mundo espiritual político. O mundo material científico com o mundo espiritual científico. O mundo material filosófico com o mundo espiritual filosófico. O mundo material artístico com o mundo espiritual artístico. O mundo material esportivo com o mundo espiritual esportivo e assim por diante. Quais as consequências, por exemplo, de um político realmente saber que a vida continua após a morte do seu corpo físico? E ainda mais, reconhecer que existem no espaço políticos capacitados a inspirar-lhe grandes decisões, se ele tolher o livre-arbítrio, pois o relacionamento será consciente. E da mesma forma, para os religiosos, os filósofos, os cientistas, os economistas, os artistas e assim por diante. O que ocorre é que o mundo espiritual não é uma abstração, o templo da boa vontade. Eles não irão fazer suas orações apenas movidos por uma fé cega, mas sim pela convicção plena de que o exercício da prece vai prepará-los, colocando-os em sintonia com o governo invisível da Terra para melhor atuar em cada um desses campos de vida humana e espiritual, transformando o mundo de acordo com a soberana vontade de Jesus, que a tudo dirige. Irão, pois, ao templo da boa vontade para, por força do Espírito, desenvolver seus talentos religiosos, políticos, econômicos, científicos, filosóficos, artísticos, desportivos e assim por diante. Na realidade, políticos, filósofos, religiosos, cientistas, artistas, economistas, esportistas, sociólogos, etc., somos todos médiuns, paranormais, sensitivos, carismáticos, mas se não formos evangelizados, isto é, iluminados pela vivência do novo mandamento do Cristo, que é amor, Evangelho segundo João, capítulos 13, versículos 34 e 35 e 15, versículos 12 e 13, nada mais poderemos ser do que instrumentos do mal. Geralmente, nem sabemos o que é a mediunidade, a paranormalidade, a sensitividade, o carisma, mas podemos desenvolvê-los, caso queiramos, para não nos tornarmos presas fáceis de espíritos atrasados e criminosos que andam, como na prece do Papa Leão XIII, vagando pelo mundo para perder as almas. Por isso precisamos da proteção do Arcanjo Miguel. A lição que o Templo da Boa Vontade ensina é: se já existe, como realmente existe, ligação compulsória da humanidade de cima com a de baixo, a humanidade dos espíritos com a da terra e a da terra com a dos espíritos, com a dos anjos guardiães, infelizmente ainda de forma inconsciente e perniciosa, com resultados desastrosos para os homens, e se é inevitável essa influência dos espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, que ela seja para o bem. Que não fiquemos à mercê dos espíritos malignos, porque o contato que se estabelece geralmente é com criaturas espirituais maléficas, ignorantes. Trabalhemos então plenamente conscientes para essa realização extraordinária. É o que desejam os espíritos superiores, nossos anjos da guarda, deseja Deus e o Cristo e o Espírito Santo, como na visão de Jesus glorificado no Apocalipse. Captemos conscientemente as suas influências, posto que eles existem, livrando-nos da ação solerte do astral inferior. Mesmo que seja de forma embrionária, existe em cada ser humano a mediunidade natural, que a maior parte das vezes é usada pelos gênios do mundo espiritual involuído, que alguns bem apropriadamente chamam de demônios, e andam pelo mundo para perder as almas, enquanto as almas quiserem que assim seja. Porque Deus não nos criou para que nos percamos. Por isso nos dá anjos guardiães, a proteção dos arcanjos, dos espíritos de luz. Ocorre, porém, que o reino dessas entidades está no fim. Satanás está desesperado por saber que lhe resta pouco tempo. Por isso, esses espíritos usarão de todos os meios e modos para prejudicar, retardando a vitória do Cristo na terra, na política, na economia, na religião, na ciência, na arte, no esporte e assim por diante. Eles não querem perder o seu reino, nem seus subjugados elementos humanos de ligação na terra, pois através destes vem mantendo o seu império de ignorância sobre todas as nações. É urgente desmascarar esses tartufos invisíveis. A matéria vai por aí. Mas na visão da escala de Jacó, nós veremos que Deus abençoará todas as famílias da terra, desde que cumpram aquilo que é o correto diante de Deus para a nossa própria felicidade. Bem, amigos e irmãos, hoje eu fiz uma leitura demorada, mas está tudo dentro do Apocalipse. É uma riqueza muito grande. E nada como orarmos agora, porque sem a proteção de Deus estaremos muito mal. Vamos todos então elevar o pensamento ao Pai Celestial. Cada um peça a Deus a cura dos seus males, dos seus entes queridos, a cura do Brasil e de toda a humanidade.